Sei que te conheço há pouco tempo, girl. Mas tenho que confessar que não aguento, girl. Com esse teu corpinho, esse teu jeito, girl. E acho que não sabes o quão linda és. Talvez até não seja o melhor momento, girl. Mas que tal um dia passar o tempo, girl? Faz-me conhecer melhor e eu prometo, girl. Faz notar que sou um puto nice. E não, não podes vir com as tuas amigas. Eu também mandei lixar os meus niggas. Será só tu e eu nessas avenidas? Jogar conversa fora, nem que seja por uma hora. Sei que estás tímida e indecisa, mas vai ser uma tarde super divertida. Não, não leva a carteira, baby, não precisa. Por que ficar em casa, fazer nada, enquanto podemos dar uma volta no Moscovo? Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, depois a gente vê no que vai dar. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta numa escova, uma volta numa escova, uma volta numa escova, uma volta numa escova. Depois a gente vê no que vai dar. Para onde quiseres, é só pedires, girl. Se ficas com fome, vamos ao KFC, girl. Se tem cenas pra levar, é Mika Jean, girl. Não há stress, os tonais de combustível, girl. Uma volta na praia também é uma dica, girl. Abrir os vidros e apanhar da brisa, girl. Falar das várias coisas desta vida, girl. Que não é fácil, mas já que pra andar. E não, não podes vir com as tuas amigas. Eu também mandei deixar os meus niggas. Será só tu e eu nessas avenidas? Jogar conversa fora, nem que seja por uma hora. Sei que estás tímida e indecisa, mas vai ser uma tarde super divertida. Não, não leva a carteira, baby, não precisa. Por que ficar em casa a fazer nada, enquanto temos dar uma volta no Moscovo? Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, depois a gente vê no que vai dar. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Uma volta no Moscovo, uma volta no Moscovo. Depois a gente vê no que vai dar.